Eu quero sentir minha vida mudar com o toque da sua mão. Tal como um vaso na mão de um oleiro me dá um novo coração. De todos os meus pecados eu quero esquecer. Me dê uma nova chance, eu quero ser como antes. Eu quero ser como antes. Me dê uma nova chance. Eu sei que sou falho e que não mereço nada de ti, Senhor. Eu só estou vivo e agradeço ao teu imenso amor. Eu quero sentir o teu perdão no fundo do coração. Me dê uma nova chance, eu quero ser como antes. Ah, vem Senhor me ajudar. Eu quero ser como antes. Me dê uma nova chance. Uma nova chance. Agora sou como antes. Ah, o Senhor me levantou. Ah, como é grande o seu amor. Ah, é tão grande o seu amor. Eu tive uma nova chance. Agora sou como antes.